À medida que descia a escada curva que rodeava o imenso salão, o caixão foi entrando no seu campo de visão. Recostou-se ao corrimão e encobertou-se. Olhou na direção da voz. Era Teresa. Ela parecia rezar com as mãos para o alto e os olhos cerrados. Benito ficou imóvel. A bruxa começou um cântico. Benito abaixou-se mais ainda. O corpo voltou a tremer. Aquela música era linda, mexia com seus nervos. Benito respirou fundo. O cântico entrava em seus ouvidos e ganhava força em sua mente. O coração batia rápido e seus pelos eriçavam-se mais uma vez. Fechou os olhos, enfeitiçado pelo som da voz sensual da mulher. Benito acocorou-se com os músculos das pernas, relaxando cada vez mais. Abriu os olhos e viu Lúcio encolhendo-se no chão com as mãos nos ouvidos. Sorriu ao perceber que o amigo estava vivo. Mais uma vez seus olhos se fecharam. A bruxa entoava agora com a voz mais alta, mais lenta, mais triste. Benito sentiu o corpo todo amolecer. Em sua mente, viu a cortina de fogo e mar azul translúcido ao redor do templo. Viu quando ela começou a girar. Isso estaria acontecendo mesmo ou seria só uma visão em sua cabeça? Tentou abrir os olhos, mas a voz suave da mulher entrou mais fundo, vedando-os com delicadeza. Era belíssima a canção, uma melodia triste e interminável que fazia o coração doer e o corpo todo esfriar. Viu o mundo, a cortina de fogo e mar azul, tomar e rodear todo o globo terrestre. A música insistiu em seus ouvidos, mantendo-o entorpecido, mantendo-o conectado à melodia. Benito viu índios na televisão. Viu o exército com suas armas de fogo marchando contra uma tribo. Viu um helicóptero verde-oliva descendo. Funcionários do Ibama dentro de casas de barro. Os índios brandindo facões. Índias correndo nuas, levando seus curumins para a mata. Viu o rosto de William Bonner falando no Jornal Nacional. Uma notícia terrível. Vergonha para o mundo. As autoridades brasileiras tinham dizimado uma tribo inteira. As negociações no Senado tinham sido interrompidas. Funcionários do Ibama, invasores de reservas, degolados. A ordem era matar os índios. Um pajé velho cantava a mesma canção que Benito ouvia agora da boca de Teresa. Uma indiazinha impúbere acompanhava a cantiga. Seus olhos estavam virados para trás, como que encantada pelo cântico. Depois, ela fechou os olhos e voltou a abri-los. Eram olhos verdes e profundos. Em frações de segundos, Benito viu um julgamento, uma farsa. A menina impúbere era agora uma mulher madura e inconformada com tamanha injustiça. Seus irmãos foram presos, culpados pela morte dos brancos, e os brancos, acusados pela matança, puderam ir embora. O sangue de sua tribo não valia o sangue de poucos brancos. Seus olhos verdes brilharam intensos, brilharam azuis, cor da cortina de fogo e mar. A Índia voltou para a aldeia. Havia carros do exército vindo. A ordem é que fossem todos levados embora. Aquela terra nunca mais seria deles, e todos seriam expulsos e levados para onde não queriam. Seriam enterrados vivos. Seriam humilhados e seus antepassados e seus descendentes jamais teriam descanso. Seria um povo sem terra, um povo sem lar. A Índia chorava enquanto desenrolava um grande couro de búfalo. Símbolos garantiam cada trecho da cerimônia. A Índia percorreu o couro e foi até a vila dos homens brancos com mais 10 guerreiros. Os homens brancos jamais esqueceriam aquela noite. Nenhum deles restaria para semear a terra que um dia fora de sua gente. Nenhum homem branco levantaria o dedo para os de seu povo. A Índia invocaria um rei de sangue. O rei viria. O rei burlador. Benito ouviu mais gritos de gente inocente e o choro de 30 bebês. O homem começou a chorar junto com as crianças e com seu sangue. O fogo do mal fervia a maldição e o ódio era o regente do cântico, o cântico proibido, a canção que evocava o demônio mais antigo, o espalhador de desgraças, de trevas. Benito viu a mulher banhar as pedras negras do imenso círculo com a vida dos 30 bebês. Benito sentiu a frieza da bruxa apertar seu coração. Viu a imensa coluna de fogo e mar subir, rajando para o céu, e um crescente barulho infestar a ilha, até tornar-se um estrondo portentoso que engoliu o mundo. Viu a bruxa encolher-se de medo nessa hora, para depois levantar-se com um sorriso vitorioso, exibindo seus dentes brancos e explodir num grito de satisfação. Ela tinha selado o futuro dos homens. Ela tinha libertado a força da terra e apartado o mundo das coisas do homem. E por milhares e milhares de luas, seria assim até que o último homem caísse por terra. Viu a mulher colocando a mão em seu ventre e gargalhar ao ouvir seu útero secar. Viu-a rir quando os anjos do homem foram expurgados das coisas vivas e mandados para os limites do universo. Eles ficariam lá, à mercê da magia, impedidos de se aproxegar e dar guarida aos filhos do homem. Era um cântico poderoso, sustentado e fortalecido pela magia mais antiga, inventada pela força do começo e alimentada pelas crenças da própria terra. Era o grito de justiça do povo que era dono da terra. O povo que fora o primeiro suspiro, o primeiro choro, o primeiro parto. Benito não entendeu mais nada e as imagens começaram a falhar em sua cabeça. Viu agora o rosto de pessoas conhecidas, pessoas com quem convivera 30 anos atrás, pessoas que habitaram o seu dia a dia na vida que tivera em Curitiba, seus amigos de boteco, seus colegas de dominó, futebol, o padre da igreja. Viu seu rosto com 28 anos na frente do espelho, uma garota nua em sua cama esperando-o para o sexo. Lembrava-se bem daquela transa, a última transa que tivera com a vida normal, pois naquela noite, bem naquela noite, tudo mudara no mundo inteiro. Tinha caído de moto naquela noite e ligado para a seguradora. Lembrava-se de ter ficado deitado no acostamento, olhando para o céu, enquanto aguardava o caminhão guincho para levar sua moto para casa. Mas não se lembrava daquilo. Não se lembrava do azul fogo e mar inundando o firmamento como água de represa estourada. Por quê? Perguntou-se mentalmente. Vingança, vingança. Era essa a palavra que a bruxa repetia em sua língua no refrão. Vingança, a mais pura e humana vingança. Vingança primeiramente do povo. Benito gritou o mais alto que pôde e reclamou o controle sobre os músculos. Tinha de fugir daquele transe. Sentia-se ainda encaracolado nos degraus da escada. Viu agora a bruxa no meio do círculo de pedra, sendo visitada por duas entidades de cor verde esmeralda. Eram como dois fantasmas que rodeavam a mulher. Alcoviteiras, alcoviteiras. Gritava a bruxa no meio do círculo de pedra, quando ainda não existia ali aquele grandioso templo. A bruxa gritava com energia, querendo afugentá-las. Era assim que tinha de ser feito. Era assim que estava escrito no couro do búfalo. A guerreira bruxa tinha de espantar as únicas inimigas do encantamento, as alcoviteiras, as fofoqueiras. Quando foram espantadas, elas voaram para o sul e escolheram um bom coração para descansar e contar os segredos e as tramóias possíveis contra o feitiço, contra a força grande. As alcoviteiras iriam com aquele sangue até o fim dos dias. Não existia mal para o qual não houvesse remédio. Benito puxou ar para o peito, pois parecia que não inspirava há minutos corridos. Colocou toda a força nos braços mais uma vez para conseguir mover-se. Conseguiu. Gritou a plenos pulmões e finalmente abriu os olhos de novo a tempo de ver seus braços descerem com toda a gana uma borduna de madeira maciça que afundou o crânio de um homem amarrado a uma pedra que igualmente a ele gritava de desespero. Benito foi tingido pelo sangue que pulou pelos olhos e nariz da vítima e, horrorizado, soltou a arma indígena e tornou a gritar, pulando de cima da pedra que formava uma mesa retangular. O tombo foi tão estúpido e inesperado que Benito arrebentou o cotovelo contra o chão. Gritou de dor, ouvindo um craque vindo da junta. A dor foi tamanha que não conteve a urina quente que molhou suas calças. Abriu os olhos, tomado pelas gargalhadas da bruxa. A mulher estava ao lado da mesa de mármore, rindo-se toda da desventura do pobre coitado. Benito limpou o sangue do homem morto com o braço. Ojeriza, tinha assassinado alguém. Pensou que seria gostosa a estadia cá em Ilha de Marajó, não pensou, curitibano? Tremendo de dor e medo, Benito levantou-se. Levou a mão à cintura e não encontrou a arma. Ouviu as correntes batendo ferozes. Os quatro bichos vampiros da bruxa do norte agitavam-se e avançavam, sendo contidos pelos elos de ferro. Benito aproximou-se da mesa de pedra. Queria confirmar com os olhos o que sua mente lhe tinha mostrado. Tinha esperanças de que aquela parte da cacetada na cabeça de um homem tivesse sido extensão das ilusões que tomaram sua mente com a injeção do cântico indígena. Vem para perto, curitibano, não tem medo, não. De você não quero sangue, só desses adormecidos de uma figa, bradou a bruxa, parando com o riso. Benito olhou para a mulher. Não parecia a mesma que estivera nas costas do búfalo. Era muitos anos mais jovem e não tinha aqueles olhos brancos, cegos e horrorosos. Tinha a pele lisa, o corpo muito bem feito e os olhos verdes e esmeralda mais lindos que já tinha visto em toda a sua vida. Você, espantou-se o homem, relembrando a índia criança e depois a índia adulta que libertara o feitiço. Benito engoliu o espanto e deu mais um passo na direção da mesa. Seus olhos desviaram-se por um instante. Não acreditava que ele tinha feito aquilo com a borduna em um golpe único. A cabeça do homem estava amassada, completamente deformada, e os pés do amarrado tremelicavam, enquanto o cérebro não cessava completamente suas funções vitais. Lúcio apareceu no campo visual do colega de jornada, olhando também para o corpo agonizante. Fantástico, murmurou o homem. Benito viu uma faixa roxa ao redor do pescoço do amigo. Fantástico! Como pode achar isso bonito, Lúcio? Você me conhece. Eu não mataria esse homem. O sangue que jorrava pela boca, ouvidos, olhos e nariz da vítima descia empapando os cabelos e depois caía numa canaleta e escorria por um orifício, indo ressurgir num cano de pedra cor de barro. Desse cano, o sangue escorria e pingava dentro de uma banheira de pedra onde jazia um corpo morto. Benito arregalou os olhos. O coração disparou novamente. Era a primeira vez que via Cantarzo. Sabia que aquele corpo era o do vampiro-rei. O vampiro tinha a face bem feita e serena, os lábios roxos, cerrados, tal qual seus olhos. O fio de sangue bateu em sua testa e encheu as pálpebras do vampiro, depois escorrendo na direção de seus ouvidos. O homem não precisou olhar de novo para entender. Aquela caixa de pedra polida e bem feita era impermeável e funcionaria como um estanque para um banho de sangue. O líquido escarlate encheria suas dimensões e encobriria o vampiro. Só que o sangue de um homem só não seria o bastante. Pensa rápido, teu amigo curitibano Lúcio. Ele pensa muito rápido, gracejou a bruxa. Ele já sabe o que tenho de fazer. Benito olhou com asco para o corpo. Agora parecia morto. Nenhum músculo apresentava mais espasmos. Estava imóvel. Para sempre. O homem baixou a cabeça e passou a mão em seu cotovelo dolorido. Estendeu o braço e gemeu de dor quando ouviu um novo estalo. A mulher bruxa disse algo em sua língua indígena, e então os quatro bichos vampiros, de olhos vendados, foram para um canto escuro do salão, balançando as correntes. Voltaram arrastando o corpo de uma mulher que se debatia enlouquecida. A mulher, extremamente magra e judiada, com o corpo nu e marcas roxas em todos os membros, tinha mãos e pés atados e também uma mordaça na boca. Foi deposta ao lado da mesa. A bruxa aproximou-se do corpo morto e fez um sinal para Lúcio. O lacaio de Cantarzo ergueu uma espada curva acima da cabeça e também num golpe só decapitou o morto. Teresa agarrou a cabeça deformada e arremessou-a aos seus bichos vampiros, que passaram a disputá-la com rosnados e urros selvagens. A bruxa saltou para cima da mesa de pedra e pisou no abdômen do morto, forçando a saída de mais sangue pelo pescoço aberto. Depois de repetir a pisada uma dúzia de vezes, pulou ao chão e seus bichos colocaram a mulher em cima da mesa. A bruxa olhou para Benito. Pegue a borduna, Branco. Pegue a borduna e arrebenta essa aqui também. Benito meneu a cabeça negativamente. Não, não mato gente. Ha, ha, ha, essa é boa. Você traz aqui para a casa de Teresa o vampiro que será o dono da terra e diz que não mata pessoas? Que merda de homem é você? Tua alma já é dona de um rio de sangue que esse guerreiro rei há de derramar. A culpa será sua. Benito arregalou os olhos horrorizado. A bruxa andou até a borduna e apanhou-a. Caminhou até o visitante e estendeu a arma indígena. Pega e faz sua parte. Benito andou para trás e virou-se na direção da escada de barro. Começou a correr em fuga. Não queria tomar parte naquela matança. A bruxa virou-se para Lúcio e ofertou-lhe a arma, que foi tomada com gana. O homem subiu ágil na mesa de pedra e ergueu o bastão. O golpe foi rápido e certeiro, e em menos de um minuto o novo sangue juntou-se ao do outro infeliz, escorrendo pela canaleta e descendo para a banheira de pedra onde jazia Cantarzo. A bruxa gritou com os bichos vampiros e eles repetiram a tarefa, arrastando do canto escuro, com grande presteza, para o pé da mesa de pedra, mais uma mulher que se debatia loucamente, tentando em vão livrar-se das amarras.